falando que eu tô bebendo muito. Que é isso? Sou muito diferente, pra beber mantenho o nível. Quando eu chego no barco, a minha turma o bicho pega. Começa a bebedeira, mas eu vou seguindo a regra. Nível 1, a timidez já foi embora, eu tô soltinha. Nível 2, virei amiga até do cara da cozinha. Nível 3, eu fico rica e todo mundo tá me olhando. Nível 4, lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando. Nível 1, a timidez já foi embora, eu tô soltinha. Nível 2, virei amiga até do cara da cozinha. Nível 3, eu fico rica e todo mundo tá me olhando. Nível 4, lembrei do ex, ai meu Deus, já tô ligando. Ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça. Vai sensualizando, vai sensualizando. Ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça. Vai sensualizando, vai sensualizando. Ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça. Vai sensualizando, vai sensualizando. Ela tá soltinha e vai subindo pra cabeça. Vai sensualizando, vai sensualizando. Vai sensualizando, vai sensualizando.